Deus, e conheço tua história. Eu tenho controle de tudo na palma das minhas mãos. Só eu que posso escanear o mais profundo do seu coração. Filho, não se desespere. Se eu fechei a porta, você já parou pra pensar que eu posso estar te livrando? Portas fechadas estão te ensinando. Filho, só porque você não está vendo, não significa que eu não estou fazendo. Descanse o coração, eu sou pai do sim e também do não. Se não de hoje for um sim pro teu futuro, e a porta aberta for caminho pro escuro, eu posso te surpreender em um minuto. Fique em paz e deixe que eu cuido de tudo. Descanse o coração, não fique ansioso. Eu sou o Deus que tira e o Deus que dá em dobro. E nos detalhes, filho, creia, eu vou agir. Eu sei do que você precisa antes mesmo de pedir. Se não de hoje for um sim pro teu futuro, e a porta aberta for caminho pro escuro, eu posso te surpreender em um minuto. Fique em paz e deixe que eu cuido de tudo. Descanse o coração, não fique ansioso. Eu sou o Deus que tira e o Deus que dá em dobro. E nos detalhes, filho, creio, eu vou agir. Eu sei do que você precisa antes mesmo de pedir. Se o mundo te apresenta o fim da linha, eis-me aqui, sou porta de saída. Se o mundo te apresenta o fim da linha, eis-me aqui, sou porta de saída. Se o não de hoje for um sim pro teu futuro, e a porta aberta for caminho pro escuro, eu posso te surpreender em um minuto. Eu sou o Deus que tira e o Deus que dá em dobro. E nos detalhes, filho, creio, eu vou agir. Eu sei do que você precisa antes mesmo de pedir.